ano 2000, Afro Hood e de Morpheus, Xandão J, Atitude, sempre. Pra sempre. É a família que renasce pra casa levantar, com tijolos e cimento pra fortificar. Mesmo estilo é de raiz, viemos pra ficar. De volta à vida, Afro Hood, nossa voz sempre no ar. Quem estava de chapéu, agora vai surgir. Não fique de bobeira, daqui não vai sumir. Apareça firme e forte nessa antiga união. Rap nacional, Rasta é de coração. De volta à briga, de volta à vida, de volta ao jogo. Chega de lamento, chega de desgosto. Eu tenho um bom gosto, por isso tô fora do poço. A meta é viver sempre, sempre longe do alvoroço. Afro, 2003, 2004, 2006, Afro, fazendo da tristeza nosso freguês. Fireman, Bolsiclat, os pretos no ataque. Chega de levar nossa cabeça pro abate. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida. De volta à vida agora, no passado bota. Daqui pra frente só vitória, Afros de vida nova. Abençoados por Jah nessa trajetória. Esquecendo o passado, escrevendo uma nova história. Traçada por Selassie nas estrelas. Pra atacar fogo na Babilônia, eis a fusão perfeita. Quantas portas fechadas e estamos de pé. Quanto maior o teste, maior será a nossa fé. Quem tá lado a lado sabe o quanto é embaçado. Estender a mão pra quem quer te ver no buraco. A cada passo dado um obstáculo, uma barreira. Vários bomboclates cuidando da vida alheia. Faia, o poder de Jah espalha. Corta o mal pela raiz, fogo em quem atrasa. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, B-Terror, Yau Yau, de volta à vida. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida. De volta à vida agora, os preto volta pra escola. Pega o livro, pega a bola, esse menino joga. Depressão, pega os irmãos, joga embaixo do tapete. Quem tá com Jah tá livre, vai ser guiado sempre. Tanta paulada que a vida dá, ha, tem recompensa. Agradeça todo dia pelo que tem na sua mesa. Corra na certeza, policie suas palavras. A negatividade está em tudo que se fala, ha. E de mão, Orfeus, Jay, estão aqui. Confraternização do DJ MC. Só eu vi quando o bicho ruim quis dominar. Levar todo pros buracos, queria imperar. Mas não vai, com a vibração lá em cima nunca vai. Aqui é nego usado no caminho do pai. Jah, não me trai, me inspiro em Selassie. Nasci pra vencer e mostrar muito mais. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida. Aos trancos e barrancos levamos a vida. Sempre surgem desafios a cada novo dia. Dando a volta por cima, Orfeu, Xandão, Jay, Afro, Rude, Judy, Guiura, pai, de volta à vida.